Meu bem, não me faça sofrer. Tu queres ter liberdade demais. Os homens tu conquistas um por um, sem amar nenhum. Não, não pode ser nunca, jamais, um tempo algum. Qualquer dia eu morro de um acesso, só por ver o teu processo de iludir os coronéis. Qualquer dia eu perco a paciência, digo uma inconveniência e depois te meto os pés. E vou pagar 20 mil réis. Meu bem, não me faça sofrer, tu queres ter liberdade demais. Em tempo algum, deste a todo mundo tua mão e teu pobre coração, mas parece uma estalagem. Para a salvação, o que desejo é mandar fazer o despejo pra poder descer bagagem. Mas é preciso ter coragem. Meu bem, não me faça sofrer. Tu queres ter liberdade demais. Os homens tu conquistas um por um, sem amar nenhum. Não, não pode ser nunca, jamais, em tempo algum. Nada que te possa aproveitar, nada tens para me dar, nem tens nota pra pintura. Todo mundo sabe que és pobre, não herdaste sangue nobre e abusaste da feiura. Pra quem é pobre a lei é dura. Música.